Toda vez que ele bebe, ele começa a me ligar. Mas hoje ele se dá mal, vou desligar meu celular. Após o sinal, deixa eu recado. Após o sinal, deixa eu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixa eu recado. Após o sinal, super. Te atender, porque hoje eu tô de rock e não quero nem saber. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Não quero nem saber. Pedaço fez amor pra todo lado.